O dia 21 de novembro na história, 1956, o general Juarez Távora foi preso por 48 horas em sua casa por ter criticado o governo de Juscelino Kubitschek durante um pronunciamento. 1962, o famoso show de Bossa Nova, responsável pelo lançamento do movimento nos Estados Unidos, foi realizado no Carnegie Hall, em Nova York. João Gilberto e Tom Jobim participaram da apresentação. 1966, o Instituto Nacional da Previdência Social, INPS, foi criado. Ele seria substituído pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. 1975, a Espanha voltou a ter um regime monárquico. O rei Juan Carlos I assumiu o trono, legalizou os partidos políticos e marcou eleições legislativas. 1983, a descoberta de uma jazida de ouro em Serra de Oliveiras, na Bahia, fez surgir uma nova corrida do ouro. 1990, foi lançado o videogame Super Nintendo e o jogo Super Mario World. Esses são os fatos que fizeram o dia 21 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.